sonha romances, vive de sabores. Esconde as dores, mesmo com fé na boca, crê em amores. De sabor dócil, seus olhos são um equinócio, onde a luz e o sol encontram-se em sócios. Enxerga o mundo com dom filantrópico, amar sem distinção. Que demasiado abre o coração, pode sofrer desilusão. Desata um pranto, da pancada, do desvanecimento violento. Das antigas angústias ressecadas e de acalanto não lhe serve nada. Nem mesmo canto de um canário, nem esplendor vário das estrelas na madrugada. Porém tua chama não se apaga, e sequer o baque da realidade dura lhe desvirtua da tua forma de viver a vida apaixonada. Porém tua chama não se apaga, e sequer o baque da realidade dura lhe desvirtua da tua forma de viver a vida apaixonada. Desilusões. Sobrou.